A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre liderança e estamos trabalhando com o tema do avivamento, o avivamento que precisamos hoje. Esse é um livro do pastor Silas Malafaia, a editora Central Gospel. Na primeira e segunda ministrações, eu compartilhei sobre aquilo que admiro no ministério, sobretudo bem no início do ministério, que acompanhei, e depois, ao longo dos anos, sermões, do pastor que muito me edificaram, e também alguma restrição quanto ao procedimento hoje, político-partidário. Se você quiser ouvir e não ouviu a primeira e a segunda ministração, ali, está gravada e registrada a minha postura elogiosa com relação à vida espiritual. E uma restrição também com relação à prática contemporânea. O que nos interessa hoje é fortalecer a sua liderança. Quando eu li esse livro, eu até pensei e disse a vocês que tinha 6, 8 unidades, 13 unidades, mas não. Agora, retomando, revendo, eu vejo que são 4 capítulos. É uma síntese que ele faz bem grande. Ele trabalha com 4 temas. Hoje, no capítulo 4, nós vamos trabalhar com comunhão e avivamento. Então, com isso, encerraremos essa série e eu recomendo a leitura do livro, que é muito pequeno e vai edificar você. Tenho certeza disso. Capítulo 4, Comunhão e Avivamento. Diz assim, em Atos, capítulo 4, 32 a 35, está escrito: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E o texto avança, e em todos eles havia abundante graça. Avançando novamente, não havia, pois, entre eles necessitado algum, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam em Jesus, querido líder. Um só coração, uma só alma. Havia uma profunda comunhão, amor e confiança entre os primeiros cristãos. Consequentemente, havia graça e uma tremenda unção de Deus. Pois, como é dito no Salmo 133, versículo 1, parte A, e no versículo 3, parte B, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor esse texto, e o pastor nos lembra com propriedade que é por isso que precisamos de um avivamento, para que haja uma profunda comunhão na igreja. Nós não podemos de modo algum estar divididos, reino dividido não prevalece. O Senhor Jesus deseja se manifestar poderosamente em nosso meio. E deseja que as pessoas reconheçam que o Evangelho é maravilhoso e prático. É perfeitamente possível viver à luz dele. Mas não falamos de uma comunhão superficial, de reunir-se no mesmo lugar e prestar um culto a Deus, ou de mera concordância com as ideias alheias. Não é isso. Referimos-nos à comunhão profunda a qual Paulo aludiu em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 16, que eu leio para vocês. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, ou, na sua tradução, pode estar revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O cantor e discípulo amado do Senhor Jesus, com quem convivi muitos anos, um grande parceiro da missão, Glauber Plassa, tem uma linda canção sobre esse texto. Você pode também procurar Glauber Plassa. Queridos, ainda existem muitos cristãos imaturos e superficiais no nosso meio. Vamos ver o resultado do próximo censo, mas é possível que nós estejamos como cristãos entre 70, 80, até 90 milhões de brasileiros. Contudo, muitos dizem: não falo com aquele irmão porque ele não me deu a paz do Senhor. Particularmente, essa é uma saudação de muitas igrejas, da Assembleia de Deus, de muitas igrejas pentecostais ou de outras denominações, a saudação específica. Outros se opõem ao outro porque acham que essa pessoa é uma pessoa metida, antipática, e saem falando mal do outro para todo mundo. Pergunta ao pastor, e eu pergunto também: isso é cristianismo? É óbvio que não. Outro dia fiquei sabendo, por intermédio de uma irmã, que um pastor que era, pensava eu, um amigo, um parceiro da missão de muitos anos atrás, fomos jovens juntos, fez diversas considerações, ainda pertencente à denominação anterior, absolutamente depreciativas com relação à minha pessoa, e eu fiquei até espantado, irmãos, irmãs. Por que isso? Será que por causa de uma falha, de um pecado? Ora, qualquer falha ou pecado ou mal entendido ou um erro de procedimento pessoal é justificativa para que nós quebremos a comunhão? Não, irmãos. A comunhão é um bem precioso que não se negocia. Às vezes a pessoa que alguém imagina ser antipática está vivenciando um problema sério, diz o pastor Silas, em vez de aproximar-se dela para ver se podemos ajudá-la a dar-lhe uma palavra de ânimo, de consolo. O cristão imaturo já sai julgando, condenando, aplicando a pena. Os irmãos se sentem juízes, promotores e juízes. Mas Jesus não nos constituiu juízes uns dos outros. Antes, somos chamados a crucificar nossas paixões, a corrigir nosso olhar, que só vê o que está ao alcance dos nossos olhos. E nos interessa a amar, porque o amor é o vínculo da perfeição. O que nos interessa é amar, para deixar claro. Porque o amor é o vínculo da perfeição, como dizem Gálatas 5:24, Colossenses 3:14. Como lembrou Paulo, nós que somos fortes, então se esse obreiro é um obreiro forte, irrepreensível, santo, mas santo já à imagem de Jesus, sabe o que ele deveria fazer? Suportar a fraqueza daquele que ele considera fraco e não se agradar de si mesmo e maldizer o próximo. É lamentável, mas isso acontece. É entristecedor, mas isso acontece. Se você ainda muda de denominação, alguns não admitem de modo algum, mesmo que isso seja sem comprometimento algum do andar da carruagem da denominação do qual saímos, que está realizando sua vida missionária. Mas que podemos fazer? Interceder. O que eu posso fazer? Interceder e perdoar. Eu menciono esse fato para que você veja como é concreto. Líder, você não tem essa prerrogativa. Você não é juiz dos seus irmãos. Ah, mas e a palavra? Você não é juiz dos irmãos. Ah, mas e a palavra? E o procedimento? E a conduta? Meu querido, você não é promotor e não é juiz dos irmãos. E você precisa ajudar os irmãos da igreja a entenderem que nós não somos juízes uns dos outros. Tendo em vista a importância da comunhão para a saúde espiritual e a obra de Deus por intermédio do corpo de Cristo. Então, o pastor Silas diz: vamos analisar a seguir alguns princípios que devem ser observados por quem quer usufruir de uma profunda comunhão com seu irmão na fé, entre os quais a comunicação. Essa eu achei muito interessante. Porque essa é uma maneira fundamental de manter a comunhão, a comunicação, a disposição para ajudar o outro, a promoção da paz, a cooperação. Se você enxerga a fraqueza, uma conduta equivocada, se você enxerga algum equívoco, algum pecado, coopere para que essa pessoa não proceda mais assim, intercedendo, se comunicando com ela, ajudando, aconselhando, jamais maldizendo pelas costas. Seja limpo, seja direto. Isso eu sei que sempre incomodou a muitos. Seja transparente, mas não abra mão da comunhão. Eu sei que isso ainda incomoda muito. E vai incomodar até o fim da vida. Se Jesus incomodou e os discípulos incomodaram, todos aqueles que procuram imitar essa vida de transparência, de retidão, de não aceitar politicagem suja no meio da igreja e outras coisas que eu não quero mencionar, porque não vão edificar você, eu quero dizer a você: coopere. Aceite o outro. Vá atrás da convivência com esse irmão. Vá atrás do exercício do perdão e doação. E eu quero dizer a vocês todos, para mim, estão todos que talvez ainda permaneçam, porque nós que somos líderes muito comunicativos e líderes expressivos mesmo, sendo bastante direto com você. Líderes influentes sempre somos alvo de maledicência, de ciúme, de inveja, porque ele pode passar, um irmão, eu disse só vocês, uma pessoa pode passar, se formar numa faculdade e passar o ministério dele inteiro e pode não incorrer num erro que eu tenha incorrido ou outro grande líder tenha incorrido. Agora mesmo eu mencionei de um pastor, como o pastor Silas Malafaia, ele, na minha opinião, incorre num erro de misturar a santa palavra do Senhor, o santo ministério, com outras coisas. Mas isso não me leva a ter preconceito, pelo contrário, me leva a desejar, se eu pudesse, ter comunhão com ele, conversar, dialogar, ajudar. Mas como não estou próximo, não sou próximo, posso fazer uma coisa assim, orar. E posso não depreciar, e não deprecio. Explicitamente não deprecio. Simplesmente alerto a você que discordo dessa questão, de uma questão que eu apontei. Porque quando a gente está falando para 5.100 pessoas, você é uma pessoa já pública. E quando você ministra, você tem obrigação de dar àquele que você ministra a referência, o crédito. De onde você está tirando isso? De que livro? De que editora? De que posicionamento? Ou se é um estudo que você preparou direto da Bíblia, qual é a sua fundamentação? Você tem que ser transparente, certo? E se isso acontece, eu estou utilizando alguém que muitas pessoas também têm a mesma crítica que eu tenho, eu preciso alertá-las para que elas não pensem que eu sou concordante com tudo o que o irmão faz. Não sou concordante com tudo, mas estou aberto, plenamente aberto para uma comunhão plena. Se um dia isso chegar aos ouvidos do pastor Silas, que alegria! E se eu tivesse a oportunidade de estar com ele fisicamente, nossa, poderíamos desenvolver uma comunhão tremenda. E ainda que continuássemos a discordar de uma questão ou outra, poderíamos nos edificar um ao outro. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, há pessoas que podem viver o ministério inteiro, encerrar o seu ministério e o seu galardão único será aquilo que fez para si mesmo, como no caso desse obreiro, mas eu estou pronto a perdoar e desejar que ele se arrependa e desejar que jamais faça isso, jamais se levante contra alguém que está na mão direita de Deus, porque os pastores e pastoras estão na mão direita de Deus. Apocalipse capítulo 1. Se você não leu, irmão, irmã, líder, se você não leu, leia. Não toque num obreiro. Não seja você a tocar. Deixa que Deus toca, trata, corrige aqueles que aceitam a correção e promove a transformação. Mas você não toque. Você só dobre os seus joelhos e ore. E se tiver proximidade, procure influenciar para que os erros sejam revertidos, sejam corrigidos. Bem, o pastor aponta uma questão importantíssima, que é o princípio fundamental para uma profunda comunhão. Na verdade, são princípios fundamentais para uma profunda comunhão. É o próprio título, na página 43. O princípio número 1 é a comunicação. Se você quer usufruir de uma profunda comunhão com o seu irmão ou a sua irmã, fale com ele, converse com ele, estabeleça com ele ou ela um canal de comunicação. É por meio da fala, dos gestos e das nossas atitudes que nos comunicamos com Deus e com o próximo e construímos e mantemos relacionamentos. Então, eu quero convidar você a comunhão com todos os irmãos e irmãs que quiserem, que desejarem. E ainda que você tenha uma divergência de 180 graus, esteja aberto à comunhão. E esteja aberto nessa comunhão a ter uma postura piedosa, que significa santa, vertical, como eu apontei já para vocês. E uma postura misericordiosa, solidária, pronta a ajudar uma pessoa, não a ofender, não a prejudicar, não a machucar. E você pergunta, comunicar o quê? Em Efésios 4, 25 e Colossenses 3, 9 e 10, nós somos motivados a rejeitar a mentira e a falar a verdade sempre. Fale a verdade, seja sincero e simples, como recomendou Jesus em Mateus 5,37. Seja, porém, vós falar sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Contudo, a Bíblia nos ensina, queridos, que é preciso de verdade e amor. Seja verdadeiro, mas seja amoroso. Seja amável com a pessoa. Como gostaria que ela fosse com você. Espere para falar na hora certa, no momento oportuno e adequado, quando ela poderá ouvi-lo com calma. Não constranja ninguém, não seja maledicente em relação a ninguém, falando de qualquer modo e na frente de todo mundo ou pelas costas. Não faça isso. O primeiro princípio é a comunicação. Você precisa estabelecer a comunicação. O segundo princípio é a disposição para ajudar. Só quero encerrar o primeiro princípio reforçando para você, líder: verdade sem amor leva a uma postura rígida demais e machuca. Leva a machucadura. E amor sem verdade pode levar tanto à falsidade, à falta de transparência, como pode levar a uma vida cristã, frouxa, flexível demais quanto à ética. Como também ouvi em certa ocasião alguém que diz que no que tange à ética, no que diz respeito à ética, ela é uma pessoa flexível. Ora, como ser flexível com relação a algumas questões em que nós não podemos abrir mão, que são questões inegociáveis? Então você tem que manter a verdade. Só que a verdade em amor. Líder, verdade em amor é um princípio fundamental da comunicação. Amor e verdade. Verdade sem amor leva à machucadura. Amor sem verdade leva a uma vida sem correção. Princípio número 2: a disposição para ajudar o outro. A comunicação é o primeiro princípio para cultivarmos uma comunicação, uma comunhão profunda com nossos irmãos. E o segundo princípio é a disposição para ajudar o nosso próximo. Veja bem, quem tem comunhão na Igreja de Jesus Cristo, e na Igreja de Jesus Cristo, todos temos que ter comunhão, porque esse é um tripé da vida cristã: consagração, comunhão e missão. Isso é inegociável. E quem quer ter comunhão não abre possibilidade para outra atitude, senão ajudar o próximo. Não é falar pelas costas do próximo, não é maldizer o próximo, não é machucar o próximo, não é, ah, eu sou da verdade, eu sou da verdade, eu falo a verdade, doa quem doer. Já ouviu isso? Isso é bom para o ímpio, isso é bom para aquele que não conhece a Jesus. Você tem sim que se preocupar se a forma como você fala a verdade está machucando ou não. Você tem que trabalhar em você o amadurecimento para que você fale as verdades, mas não para esmagar a cana quebrada. A cana já está quebrada, a pessoa já está esmagada, já foi quebrada pelo seu próprio erro. Ela não precisa ser triturada por você, líder. Cuidado, hein? Cuidado, pastores e pastoras, no trato com os irmãos que estão em pecado. Ela não precisa ser esmagada por você em nome da verdade. Não esmague a cana quebrada. Quem diz isso é Jesus. Essa é a diferença entre o tipo de liderança de Jesus e o tipo de liderança que nós vemos na igreja. Por isso a dificuldade da manutenção da comunhão em cada igreja local, porque o pessoal sai esmagando cana quebrada. Ora, a cana quebrada ocorre quando a pessoa peca. Aí ela já se quebra em relação à comunhão com Deus, a relação com a comunhão consigo, a comunhão com o próximo. Vem alguém e esmaga a cana. E não vem esmagar a cana para ajudar, não. Vem para esmagar mesmo. É para roubar, matar e destruir mesmo. Então é fala do diabo. E você, para não ter fala do diabo, precisa aprender a ser um líder maduro. Senão não poderia ser jamais um líder. Nas mais diversas áreas de liderança, entenda uma coisa: você não tem prerrogativa para esmagar a cana quebrada. Jesus disse não a isso. E eu quero que vocês, líderes, entendam, com todo o amor, a comunicação. Repito aqui a frase do pastor Silas, é dele, abre aspas. Bom, tudo aqui está baseado no livro, ponto. A comunicação é o primeiro princípio para cultivarmos uma comunhão profunda com os nossos irmãos, aleluia. O segundo princípio é a disposição para ajudar o nosso próximo. Então você tem que aprender a falar de modo a ajudar a pessoa, não de modo a estraçalhar a pessoa. O terceiro princípio é a promoção da paz. Você vai perceber se esse líder que é maledicente, que te falou determinada coisa, se ele é de Deus ou se ele é do inferno, se ele está falando para promover a paz. Ou se ele diz que ele está tentando te alertar sobre alguma coisa, mas na verdade a intenção dele é destruir a imagem de outra pessoa. Muito oportuna essa lembrança que eu tive dessa situação, como um exemplo para você saber. Eu sempre gosto de citar exemplos porque a vida é concreta, é palpável. A história se dá dessa forma. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: "E o Senhor nos deu o ministério da reconciliação." Nós precisamos promover a paz. A palavra de Deus nos recomenda: "Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens." Romanos 12, 18. Não adianta escolher versículo da Bíblia que lhe convém. Você tem que ser um seguidor de Deus à luz de toda a Bíblia. Romanos 12, 18 diz: "Quando estiver em vós, se for possível, tende paz com todos os homens." Por quê? Ele diz assim. Porque há oportunidades em que você tem toda a disposição para a paz. Em outras palavras, e o outro não tem. Em outras palavras, naquilo que depender de você, você faça tudo para ter paz com todos. Se a outra pessoa não quer, aí é com ela. Deus vai tratar com ela e infelizmente porque ela não quer, mas no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Ele nos deu o ministério, não é o ministério da guerra. Não, ele nos deu o ministério da reconciliação. Pastor, e o Antigo Testamento? Aquilo é a sombra, a antiga dispensação. A guerra era a tomada da terra prometida, uma promessa que foi feita a Abraão. Mas era só a sombra, era só um sinal, era só um arquétipo. Quando o senhor diz só, significa que não tem valor? Não. Eu digo que tem o valor relativo àquele momento da revelação de Deus. Naquele momento da revelação de Deus, houve necessidade. Mas chegou Jesus. E chegando Jesus, tudo que está escrito no Antigo Testamento passa por uma revisão absoluta, não revogação. Jesus diz que não veio revogar a lei, passa por uma revisão, a fim de que nós entendamos o espírito do que está no Antigo Testamento. Porque muitas coisas que estão no Antigo Testamento já não têm mais validade na sua zona periférica, mas só tem validade no seu conteúdo cristocêntrico e cristológico, só nas suas entranhas. Não é para você adotar usos e costumes do Antigo Testamento em todos os campos. Querido, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, por exemplo, que está lá no Antigo Testamento, que foi dado a Moisés, Romanos 13, 10, é o amor. O cumprimento da lei está no amor. Porque se eu amo a Deus, eu cumpro os quatro primeiros mandamentos. E se eu amo ao próximo, eu cumpro os outros seis. Da mesma maneira com a profecia, o espírito da profecia está em Jesus. Jesus é o príncipe da paz. E como seus embaixadores, sejamos, pois, promotores da paz. Então, para que haja comunicação, é preciso haver comunhão. E para haver comunhão, precisa de comunicação, e uma comunicação pacificadora. Esse é o terceiro princípio. Precisamos ser promotores da paz. O quarto princípio é o princípio da cooperação. Precisamos cooperar. Somos cooperadores de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Cooperamos com Ele para que a obra de salvação seja operada em nós e em outros. Cooperar é colaborar com o outro em prol de um objetivo comum. Nós somos o mesmo corpo. Nós somos do mesmo corpo. Corpo de Cristo é ajudar ou facilitar o trabalho de outrem sem a pretensão de receber os méritos. Você vê alguma coisa que precisa ser corrigida, então você vai cooperar. Você vê alguma coisa que precisa ser construída na igreja, então você vai cooperar na construção. Agora mesmo, irmãos do campo de Atibaia construíram um lindo templo. Depois de uma década de trabalho, 9 anos, mas vamos chamar assim 10 anos. Quando eu estive lá visitando recentemente, na viagem que fiz, dizia ao presidente e os líderes: agora a próxima etapa, eu tenho certeza que a segunda etapa será mais gloriosa. Me lembrando de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, claro que aquele texto está falando de um outro contexto, da casa que seria edificada por Deus em nossos corações, nós, o tabernáculo do Espírito Santo. É claro que o contexto é outro, mas aproveitando um elemento desse texto, a cooperação ajuda na construção. Ninguém constrói tudo e absolutamente tudo na sua própria vida sozinho ou sozinha. Ninguém faz nada rigorosamente sozinho em termos de construção, de reconstrução, de reparação. Talvez você esteja dizendo, não, uma tarefinha aqui, sim, queridos, isso sim, na sua vida pessoal, uma coisa pequena, Deus vai tratar. Olha, mesmo assim, já disse, Deus vai tratar, Ele vai te ajudar. Nunca nós estamos sós. Totalmente porque Deus está conosco. Se há reparação, Deus e você vão estar trabalhando. Há outras coisas que precisam de Deus, você e mais um. Há outras que precisam de Deus, você e mais 10, e mais 50, mais 100, que oram, que contribuíram para a construção daquele templo, que trabalharam. Então é assim. Na vida é assim. Precisamos ser cooperadores de Deus. Cooperamos com Ele para a obra de salvação, para que a obra seja operada em nós e nos outros. Cooperar é colaborar com o outro em prol de um objetivo comum, é ajudar ou facilitar o trabalho de outra pessoa sem a pretensão de receber o mérito. Você é cooperador. Nós temos que nos sentir o que a Bíblia diz, servos uns dos outros pelo amor. Princípio de número 5 é a aceitação do outro. Aqui a coisa pega. Ou dificuldade humana, ainda uma sequela que nós trazemos da velha natureza, que é a não aceitação do outro. A Bíblia nos revela que a sabedoria e a graça de Deus são multiformes. Olha, não é uniformes, multiformes. Efésios 3, 10. 1 Pedro 4, 10. Ou seja, manifestam-se de muitas formas. É por isso que existe uma infinidade de ecossistemas, de cores, de odores, de minerais, de animais, de vegetais, de seres humanos, de dons, de talentos, de habilidades. Multiforme graça e sabedoria de Deus. Nós precisamos aceitar o outro e a outra como ele foi criado por Deus ou como ela foi criada por Deus. Pastor, mas nós não vamos divergir de ninguém porque nós temos todos uma comunhão no Espírito. Eu quero afirmar para você de que quanto mais próximos estivermos da imagem e da semelhança de Deus, mais próximos estaremos de termos um posicionamento em comum. Todavia, isso ainda não nos fará uniformes. Deus mesmo é quem nos criou multiformes. Assim como ele criou, pense nas galáxias, pense no universo. Pense em outras dimensões de tempo. Pense nas leis da física, nas leis da biologia, nas leis da antropologia, da sociologia, da psicologia. Pense em cada detalhe desse e você vai ver a questão multiforme que nos caracteriza. Então, a aceitação do outro parte de uma premissa de que Deus gosta dessa beleza da diferença. Trazendo para mais perto de você, olhe flores de cores diferentes, olhe as plantas, no seu jardim diferentes. Olhe as frutas diferentes, tanto em sabor, como em coloração, como em elementos nutritivos, né? Que eu não saberia caracterizar aqui, mais nutricionistas, é que sabe, médicos e pessoal da saúde. Pense nisso. E pensando nisso, apesar de certas características comuns a certas espécies e grupos, como nós temos uma característica comum, que é crer em Cristo. O Senhor não criou as coisas uniformes, em série, robozinhos. Ele criou indivíduos, verdadeiras obras de arte, da engenharia divina, da arquitetura divina. Não existem pessoas iguais, por mais parecidas que elas sejam fisicamente e por mais afinidades que tenhamos. Por isso eu disse, nós vamos nos aproximar mais, claro, quanto mais estivermos próximos da imagem e semelhança de Jesus. Todavia, Deus pretende que nós sejamos assim, diferentes, porque no novo céu e na nova terra ainda seremos assim. E isso vai cooperar com a beleza do universo. Eu fico pensando, como nós teremos a eternidade para andar? Pense só um minuto sobre isso, se você não gosta muito. Como nós teremos a eternidade para caminhar com Deus? Por quantos Como é que eu posso dizer? Por quantos planetas Deus nos fará percorrer para ver a sua criação? Por quantas galáxias? Por quanto da extensão do universo? Por quanto de conhecimento acerca do ser e do não ser? Por quanto das questões Deus não nos levará a conhecer na eternidade. Apesar de sermos seres únicos e subjetivos, ele vai nos mostrar uma beleza imensa de diversidade. Que isso não nos leve a nenhum extremo, essa afirmação, para dizer então, vale tudo, né? Não, não vale tudo para nós cristãos. E não deveria valer tudo para ninguém da humanidade. Eu acabei de falar, não vale tudo em nome da verdade esmagar alguém. Então não vale tudo. Mas que nós somos individuais. Porque Deus nos criou assim, e ao mesmo tempo diversos, porque Deus nos criou assim, ah, que beleza! Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Administre o seu dom, irmão. O seu dom, irmã, como você recebeu. Como um bom, uma boa dispenseiro, dispenseira da multiforme graça de Deus. E a despeito de sabermos tudo isso em nosso meio, há muita dificuldade de aceitar a diferença entre as pessoas. A maioria quer que todo mundo seja igual a ela. E por causa disso, rompe-se a comunhão. Esmaga-se a cana. E por causa disso, há muita tentativa de deformar, de maldizer aquele que é diferente, mas que eu, de certo modo, tenho inveja por tudo aquilo que Deus concedeu a ele, e eu quero, de toda maneira, destruir a imagem do outro. Porque eu, destruindo a imagem do outro, eu vou comprovar que eu não sou tão medíocre assim. E eu estou falando medíocre porque é medíocre mesmo. Quem toma uma postura de destruição da imagem do outro que Deus criou, da outra que Deus criou, assume uma posição sem gosto, sem sal, sem sabor. Vou traduzir mais para os mais novatos. A difamação do outro ajuda na autoafirmação de um ser patológico. É preciso destruir a imagem do outro. Para que essa pessoa que ainda não alcançou o sentido exato do ser em si, preste atenção, de ser em si mesmo, a beleza que Deus criou, não entendeu ainda a beleza, não está utilizando a beleza que Deus criou em si mesmo, então precisa destruir o outro, principalmente se esse outro ou a outra estiver logrando êxito, quer na área financeira, quer na área empresarial, quer na área de estudo, quer, nossa, nas mais diversas áreas, no esporte e, infelizmente, na igreja também. Líder, em nome de Jesus, entenda, entenda o princípio número 5. Você precisa aceitar o irmão e a irmã como ele foi criado por Deus e como ela foi criada por Deus. Sabe por que existem pessoas que desejam a uniformização, a robotização? Porque eles têm medo da diferença. Eles não aprenderam que a diferença soma e não subtrai. Eles não querem enxergar as qualidades do outro porque isso, de alguma maneira, ainda patologicamente, as obriga a reconhecer sua própria limitação naquela área. Mas ele tem outras áreas, ou ela tem outras áreas. Os obriga a reconhecer as suas próprias inabilidades, as suas próprias carências, os seus medos, seus fracassos. Só que ele tem outras vitórias, ele tem outras forças para encontrar, para vencer os seus medos. Ele tem outra suficiência, que é Deus, para suprir a sua carência. Ou seja, afinal, elas teriam que ceder, mudar, fazer concessão em algumas coisas e dizer: olha, de fato, eu tenho dom para ABC e não tenho dom para EFG. E com isso também justifica o fato de não exercer o perdão e a misericórdia, já que eu destruo o outro, eu esmago o outro como uma cana quebrada, e eu não preciso perdoar nem ter misericórdia quando esse outro falha. Eu tenho que depreciar. Isso é patologia, isso é enfermidade. Isso não é cristianismo. Nós precisamos aprender a nos relacionar com pessoas que são diferentes. Precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Em que padrão, pastor? Como servos uns dos outros em amor, no modelo de Jesus Cristo. E olha, ele nunca abriu mão da verdade, porque ele é a própria verdade. E ele nunca abriu mão do amor, porque ele é o próprio amor. Então, se você é um cristão e é um líder e quer crescer em graça, em conhecimento, até a estatura de Cristo, tem que amadurecer nesse aspecto da fé e ser mais flexível no trato com o seu próximo. Se você quer ser ouvido, aprenda a ouvir. Mesmo que tenha uma opinião diferente, respeite a do outro. Você precisa aceitá-lo como ele ou ela é, para também ser aceito e trabalhar com ele ou ela em prol de algo maior. Como pode haver unidade e comunhão sem aceitação? E eu volto para a unidade na diversidade. E volto para referência àqueles que trabalharam toda uma vida por isso. Os metodistas, obviamente, estão lembrando do Bispo Nelson. Mas há outros bispos nos quais ele certamente se inspirou. E há outros autores. E há Wesley também. E a Agostinho, e a outros, sobretudo a Jesus. Princípio número 6, a convivência entre os irmãos. Quem aprende a se relacionar com o outro na diferença, aprende a conviver com os irmãos. Outro princípio que você precisa observar para usufruir de uma profunda comunhão com seus irmãos é conviver, viver com eles. Se você foge da vivência comunitária, de alguma maneira justificando por algum aspecto, é porque você não quer, de modo algum, não suporta essa diferença. Talvez olhando e dizendo, ah, eles são limitados demais, são burros demais, são ignorantes demais, são medíocres demais. Tudo bem, você fica pensando assim, mas na verdade você está fugindo dessa convivência. Em Atos 2:46, e não tem como negar, você sabe que não tem como negar. Biblicamente, você não tem como negar, interiormente, nas suas entranhas, nas suas vísceras, não tem como negar. Em Atos 2:46 está escrito que os primeiros cristãos, antes do derramamento do Espírito Santo, perseveravam juntos no templo e no partir do pão, de casa em casa. Ou seja, irmãos e irmãs, os primeiros cristãos estavam unidos espiritualmente, socialmente. Esse é um dos resultados de uma comunhão profunda com os nossos irmãos em Cristo, ou seja, em todos eles havia abundante graça. Conviva na igreja com outros irmãos e irmãs, todos os que não estão congregando pelo amor do Senhor, para não dizer pelo amor dos meus filhinhos, como diria um narrador esportivo. Silvio Luiz, volte para o campo da convivência para você amadurecer. Amadurecer a capacidade de suportar o outro e a outra, sobretudo nas suas limitações, e se tornar um intercessor dessas pessoas, e se tornar um conselheiro, uma conselheira dessas pessoas, e se tornar um ajudador nessa obra, um cooperador na vida dessa pessoa. Outros cristãos, diz aqui o pastor, não tem amizade com ninguém. Na luta pela sobrevivência, trabalham tanto que acabam se esquecendo de viver. Não tem amizade. Não tem relacionamento. Como poderão ter comunhão com Deus se não tem comunhão com os irmãos? Se não passaram pela prova da comunhão com os irmãos? Irmãos, prestem atenção, a nossa vida é uma grande prova. Nós estamos num grande Enem, nós estamos num grande vestibular, como se dizia mais antigamente. E para passar nesse vestibular, para ter comunhão plena com Deus e vida abundante, você vai ter que aprender a viver com os irmãos e as irmãs. E um é de um jeito, outra é de outro jeito, a outra é de outro jeito, e as opiniões são diferentes. Falta conhecimento bíblico? Sim. Falta integridade em muitos? Sim. Falta caráter? Sim. Tem gente maldizente lá dentro? Sim. E nós vamos ter que conviver lá. É um hospital, é um verdadeiro hospital. Quem pensa que está indo para uma igreja. E por isso as pessoas estão migrando tanto no Brasil. Tem gente que já passou por 10 denominações, pode chegar a 20, 30, 40, 50, sei lá, 60, não vou para 70 que seria um número perfeito, né? Mas na tradição hebraica, mas pelo menos umas 60 vezes. Por quê? Porque nenhum lugar serve. Sabe o que que não serve? É que você não passou pelo vestibular ainda da convivência. Todos esses essas limitações do outro e da outra, ou o mau caratismo do outro e da outra, ou a arrogância, ou a vaidade, ou as doenças espirituais, emocionais, intelectuais, materiais do outro te incomodam, você não suporta. Você achou que a igreja, você chegou, né, a pensar que ia achar uma igreja onde estava todo mundo são. Não. Por isso Jesus disse: eu vim para os que estão precisando de médico, de os doentes. Vocês, fariseus, vocês acham que não estão precisando? Então, eu não vim para vocês, não. É claro que ele veio para todos. Os fariseus é que não entenderam isso, um grande segmento de fariseus. Nunca diga a todos, viu? Porque o movimento farisaico também deixou um grande legado de resistência e de busca de uma vida de comunhão com Deus. Isso começou a se construir pós-exílio. Então, para ficar mais fácil, durante uns 400 anos antes de Jesus, isso foi se construindo. E não foi só se construindo uma coisa torpe, não, foi se construindo também um desejo de servir a Deus. Ah, pastor, muito bem, o senhor está falando isso, parece bonito, mas eu não suporto o fariseu. Eu quero dizer para você, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é com legalista fariseu também. Que eu sempre tive muita dificuldade. Mas nós vamos ter que conviver com eles. E aprender e cooperar. E líderes, para você é imprescindível. Ah, então eu abro mão da liderança. Eu guardo todos os dons que Deus me deu. Opa, nós já vimos um item sobre isso. Como cooperador, você vai ter que cooperar na construção dessa vida e ajudá-la na limitação que ela tem. Então você não pode fugir dessa convivência. Temos que imitar os cristãos primitivos. Princípio número 7, o exercício do perdão. Também precisamos de um avivamento para que os cristãos possam abundar em conhecimento e graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. Você não merece. Você não merecia Jesus ter morrido por Jesus, por você na cruz do Calvário. Eu sou de todos entre vocês que me ouvem, aquele último que não merecia. Eu não merecia. Mas mesmo assim, Jesus morreu por mim. Isso é graça. É um favor que eu não merecia, você não merecia. E isso implica em amar mesmo sem ser amado. Ora, e se eu não aceitasse a Jesus como milhões não aceitaram a Jesus até hoje? Milhões não, 2.000 anos, bilhões de pessoas não aceitaram. E ainda não aceitam. Mas isso não tirou de Jesus a motivação para morrer por todos. Os que o aceitassem e os que não o aceitassem. E isso deve nos motivar. Nos motivar em amar, mesmo que não sejamos amados. Olha só, esse pastor que eu mencionei para vocês é um pastor que eu pensei que fosse meu amigo. Quando a irmã me relatou o fato, eu falei: Senhor de misericórdia, se fosse outra pessoa, eu até entenderia, né? Porque na igreja tinha lá os conservadores, os carismáticos, os progressistas, os que não são nem uma coisa nem outra, tal, mas eu pensei que esse cara era o meu amigo. Sabe, queridos, essa é a verdade. Implica em amar mesmo sem ser amado. Amar o outro não porque ele nos ama, esse outro nos ama, ou a outra, mas por causa do amor de Deus que está em nós. Esse é o tipo de amor de Jesus. Esse é o tipo de amor que Paulo sentia pelos irmãos de Corinto, ou igreja encrencada, pastor e pastora, líderes. A sua igreja está com um problema, muito problema, então eu quero te dizer uma coisa. A igreja de Corinto é o arquétipo da igreja toda errada. Quase toda errada, assim, uma igreja zoada. Eu vou tomar a liberdade de falar com você assim mesmo, zoada. Mas Paulo os amava. Mesmo aqueles que não o entendiam e aqueles que o criticavam, ele os amava, porque ele era pastor. E Jesus nos amou porque era o bom pastor. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, nós vamos ver isso. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado, olha só. Isso acontece muito quando você discipula. Você ama cada vez mais. Eu estou com uma saudade do grupo de discipulado, porque agora eu estou passando um período em Vargem Alegre, vim para tentar resolver algumas questões aqui. E estou a uma saudade do grupo de Entre Folhas. Só que às vezes a gente ama, ama, ama. Mesmo não sendo amado. E as pessoas que discipulei, não consigo esquecer de nenhum. É como se eu tivesse parido, como se eu fosse uma mulher que tivesse parido, é como se eles tivessem saído de dentro de mim, das minhas entranhas. É claro que 99% deles, 99% tinham sido evangelizados antes por outros pastores, em outros retiros, em outros encontros, em outro processo da sua vida na igreja local de cada um. Mas muitas vezes, eu senti como se os tivesse parido. Porque o discipulado gera esse sentimento gostoso de amor. Agora, com relação a perdão, diz o pastor Silas, não me refiro a perdoar apenas quem nos destratou no momento de crise, quem falou mal de nós, como nesse caso que eu mencionei, porque não nos compreendeu, ou estava chateado, ou com inveja, quem não pagou o que nos devia, ou porque nós devíamos alguma coisa. Há certos tipos de perdão que são bem mais difíceis de liberar. Não é fácil perdoar assassino, não. Imagina se o assassino é assassino de um filho nosso. Você vai sair julgando o pai, a mãe que não perdoa? É muito difícil, irmãos e irmãs. Um cônjuge que nos traiu é muito difícil. Um pai que nos violentou emocional e fisicamente é muito difícil. Quantas meninas nós estamos vendo que são violentadas nesses casos, queridos? Só estando repleto da graça de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor requer isso de nós. Essa é a condição para também sermos perdoados e restaurados por Ele. É parte do vestibular. É uma pergunta do vestibular. Quer ver? Está no Pai Nosso. A oração modelo. Jesus pediu: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Mateus 6,12. E ensinou: se porém não perdoamos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso não pode mais permanecer na igreja e depende de líderes maduros. Eu preciso, Jesus precisa de você, eu, líder da Igreja de Jesus, de uma pequena porção da Igreja de Jesus, na Assembleia de Deus Galileia, hoje, preciso de você, irmãos da Galileia, perdoem, não é fácil perdoar. Perdoar não é um tapinha nas costas. Perdão é composto de dois elementos, um natural que depende da sua escolha em perdoar e outro que é sobrenatural, porque as situações são dificílimas, é de competência divina, é um milagre perdoar um assassino ou alguém que abusou de você na infância ou na adolescência ou na idade adulta, abusou de uma maneira ou de outra. Você precisa de um milagre de cura pela ofensa que você sofreu. O que te causaram. Ou seja, nós precisamos da vontade humana, sua vontade humana, líder, e o poder divino. Mas eu estou contando com você. Irmãos de Entre Folhas, irmãos de Vargem Alegre, irmãos da Assembleia Galileia, irmãos da Assembleia de Deus em todo o Brasil, irmãos das outras denominações, eu estou contando com vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu digo isso. Princípio número 8. A doação. A palavra de Deus ordena: amai-vos ardentemente uns aos outros. Não falei que era bom o material? Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1, 22. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Dizermos que amamos alguém é fácil, mas demonstrarmos isso com atitude concreta é o que realmente evidencia o nosso amor. Deus provou seu amor para conosco ao dar o seu único filho em resgate da humanidade. Irmão, irmã, líder, dar é uma prova. É parte do vestibular. Dar é uma prova de amor por quem ama. Não busca os seus interesses. Não é egoísta. É generoso. É altruísta. Quem ama se vê como uma pessoa favorecida por Deus, cheia de graça, apta a doar-se para outra pessoa, a compartilhar os seus recursos que tem para ajudar o outro que está em necessidade. É por isso que em Tiago 1,27 afirma que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Irmãos, precisamos amar não só de palavras, mas de verdade. Precisamos de um avivamento que gere isso. Um amor de verdade. Um cristianismo que seja assim, que gere compaixão. Independente do outro ter mérito ou não, ter feito alguma coisa para mim ou não, boa, eu vá lucrar alguma coisa com isso, mesmo em missão, não, eu amo porque eu quero amar, porque amar a Deus é amar também o próximo. É me colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Me lembro de uma música, acho que dos Vencedores, ou de um deles depois em disco solo. Vencedores por Cristo. Precisamos de um avivamento para que tenhamos compaixão dos outros. Doemos um pouco mais do nosso tempo para os outros, da nossa compreensão para os outros, do nosso serviço, dos nossos bens materiais em prol daqueles que estão em condições piores do que nós. Precisamos ter compaixão tanto dos nossos irmãos como das almas perdidas, as pessoas que estão perdidas. Precisamos manifestar a graça de Deus, irmãos. Líderes, precisamos amar. Precisamos amar mesmo sem ser amados, perdoar mesmo quando as pessoas não nos perdoam, ou quantas vezes forem necessárias, independente do tipo de ofensa. Nós temos que ter compaixão e doar até o que nos falta para abençoar alguém mais necessitado, como a comunidade primitiva. Deus nos chama a isso. Eu encerro com a oração por um avivamento. E vou contar uma coisa para você. Deus tem nos ajudado a administrar de 3 anos para cá, com muita excelência, e corrigir um erro cometido não de base, não um erro basal, porque eu tive exemplos maravilhosos, meu irmão, minha irmã. Formação familiar, formação na igreja local, formação na igreja metodista. Então não é um erro basal. Mas num determinado momento, Achei tudo muito colorido demais, justamente no momento em que estava ganhando mais. Sabe, queridos, Deus fez a correção. E as consequências dessa correção nós lidamos até hoje. E outra correção veio por uma irmã. Ela também não me autorizou a dizer o nome dela, né? Eu precisaria ligar para as pessoas antes de comentar, então eu não falo. Mas saindo do hospital, quando a pastora Margareth se acidentou, uma irmã querida me falou: Olha, pastor, o senhor precisa assumir esse negócio aí. Tá certo que eu já tinha ouvido isso 1 milhão de vezes. Da minha família, de outras pessoas, de discípulos, de pastores, mas eu deixava tudo correr, deixava tudo no ombro da minha esposa. E disse: vai fazer 3 anos agora, em agosto, que eu enfermei, subitamente entrei em coma. E saí 3 meses depois do hospital, em novembro. De lá para cá, Deus tem nos abençoado muito e com pouco. Mas agora, o médico quer me ver de 6 em 6 meses. E o que eu tenho para gastar vai além do orçamento que com o qual nós temos administrado e administrado muito bem o pouco. E eu fico me perguntando, e hoje à tarde perguntava a Deus de onde virá. Se não for de ti, porque é constrangedor. Precisava estar acontecendo? A resposta simples e direta: não. O senhor não pode desviar um outro elemento do que guardou para isso? Objetivamente, não. Por quê? Porque se eu desviar agora, eu vou incorrer no mesmo erro. E depois, mais tarde, vai faltar. Vou falar para você agora. Me ajude a fazer. De 6 em 6 meses, eu vou pedir para ele mudar isso de ano para ano, porque eu estou me sentindo muito bem. Mas é ele quem manda, né? O médico. E ele quer outra tomografia. Agora fui fazer exame. Ele quer outra tomografia. É caro. Ele quer outra ressonância. Meu pai do céu. E ele quer um exame de sangue completo a cada 6 meses. Se você está ouvindo isso, por favor, dê um passo à frente e me ajude. Pastor, o senhor pregou tudo isso para. Não, não, eu não estou nem achando. Eu estou sendo sincero com vocês. Estou sendo sincero com vocês. Com uma análise de conjuntura, de família, de igreja, eu não estou nem achando que venha nada. É incredulidade, pastor. Eu acho que é um pouco, sim. Acho que é um pouco de incredulidade e um pouco de excesso de análise de conjuntura. Porque é tão difícil conseguir um mantenedor. Imagina só, ainda momentos especiais agora por causa da sequela. Pero eu coloco isso para você. Se você ouviu, você tem uma chance de começar. Mas a minha vida, que seja a última, você tem 1 milhão de chances de começar. Comece pela sua família. Líder. Líder, líder, eu estou encerrando essa ministração. Comece pela sua família. Com todos esses itens, ouça de novo. Eu estou te desafiando, ouça de novo. Se você ainda não aprendeu a grifar, ou anotar, no caso você não está lendo esse livro ainda, mas pode ler, pode comprar e ler. Ele é fininho. Olha, eu estou aqui na página 57. Tem 58 páginas. Fininho, coisa de brincadeira. Em termos de número de páginas, mas um conteúdo abençoador. Primeiro na sua família. Depois ajude outros necessitados, órfãos, viúvas. Depois ajude a sua igreja local. Depois ajude campanhas da sua denominação. E em último lugar, os que tiverem condição para isso, se quiserem colaborar, colaborem. Por favor. Particularmente eu peço para os irmãos da Galiléia, da Assembleia Galiléia, pastores, pastoras, por favor. Pastor Ironilson já faz isso. Tem uma outra irmã ligada à Galileia que faz isso também. Ela é ligada, embora não seja membro. Mas eu falo primeiro para vocês e outros, de outras denominações. Depois eu vou pedir para a irmã Vivian postar o número da conta e eu vou crer no milagre de Deus, porque senão eu não tenho como fazer esse exame desse semestre. E é perigoso brincar com isso. Porque quando eu entrei em coma, eu estava normal. Só falei para a esposa assim: ó, não estou me sentindo bem. Pimba! Dois irmãos estavam em casa, eu estava indo para a sala, aí eu, pimba, desmaiei. E eles me levaram para a cama, eu acordei muitos dias depois. Eu oro por um avivamento que faça aquele pastor maledicente que eu disse tomar uma nova atitude e amar, amar e amar. E nunca mais falar mal de ninguém. Eu oro para que cada líder desse país, cada líder desse país, da igreja brasileira, ore por um avivamento como nunca houve na nossa história, no século XXI em particular. Nunca houve. Eu peço por uma coisa maior do que tudo que houve desde que o evangelho aqui chegou. E agora eu faço essa oração com você para encerrar. Ó Deus, palavra do pastor Silas Malafaia, a quem eu dou todo o crédito por essa bênção de pregação. Ó Deus, sopra o teu vento vivificador sobre a tua igreja, para que tenhamos o desejo de ser avivados, de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, de ser semelhantes a Ele. Espírito Santo, ajuda-nos a orar, a buscar o avivamento genuíno e a ser obedientes a Ti, ao Teu chamado. Dá-nos dons, ou oh, aleluia, ou oh, glória a Deus, dá-nos talentos, glória a Deus, dá-nos autoridade espiritual, glória a Deus, aleluia. Dá-nos disposição para pregar a palavra, cooperar uns com os outros, promover a paz. Oh, aleluia! Dá-nos perdão para doar mais de nós mesmos. Bendito seja o teu nome, ó Rei dos Reis, e usar os recursos materiais que tu nos deste para ajudar o nosso próximo e abençoar a tua obra, que possamos viver o evangelho que firmamos crer. Concede-nos poder, ó Senhor dos Senhores, para vencermos o mal, o pecado, as adversidades e para testemunharmos de Ti e do Teu glorioso amor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você que fez essa oração, tome posse dela e não pare de orá-la todo dia agora. Ouça. Ponha grave, anote, grife e não pare de orar todo dia. Quanto a esse clamor que eu fiz em particular, eu peço aos mantenedores que não se sintam constrangidos, vocês já têm nos abençoado. Só esse mês já foram R$ 700 que foram depositados, praticamente metade do que vocês mandam. Então, os outros não se sintam constrangidos, eu estou falando com outros. A menos que você tenha sido generosamente abençoado por Deus e nesse mês e possa fazer isso. Eu não estou me dirigindo diretamente a você. Agora eu me dirijo diretamente a todos os líderes. Esqueça essa questão particular, porque Deus vai fazer alguma coisa. Ou esse semestre ou no outro. E se não fizer também, estou pronto para partir. Quando for a hora. Agora ou daqui a 30 anos. Como disse meu irmão, já foram três. Falta 27. Beleza, e eu estou crendo que eu vou lá. Mas eu quero que você se aproprie dessas ministrações. E se torne um líder segundo o coração de Deus. Em nome e para a glória de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, o poder, a generosidade, o amor, o perdão, concebido pelo Espírito Santo dentro de nós, segundo a imagem e semelhança do Filho, para a glória do Pai, permaneça conosco, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Agora voltamos para Números. E logo, logo, outro material de liderança, talvez mais técnico agora, eu vá abordar para ir capacitando mesmo a liderança brasileira. Quando eu falo liderança brasileira, é claro que eu só estou atingindo 5 mil pessoas, né? Diretamente. Mas se esses 5 mil se transformarem em imagem e semelhança de Deus, eu não preciso mais do que 5 mil para reformar essa nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. E essa frase, obrigado, é de Wesley, dos primeiros metodistas. E os irmãos assembleianos sabem disso, sabem da minha história, sabem da minha formação e da minha gratidão. Então não tem nenhum problema. Só preciso de 5 mil, Senhor. Só 5 mil. Dê-me, por favor, 5 mil líderes que estejam encharcados desses princípios. E nós mudamos a história desse país e das nações. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Amém.